Verdadeiramente rico, nos diz Confúcio, é quem precisa de pouco para ser feliz. Quem aprendeu a viver com pouco é mais feliz. E pesquisas demonstram que hoje a gente se compara muito com nossos irmãos, com os nossos companheiros. Vejam que no passado nossos avós tinham lá um pedacinho de terra, uma vaquinha de leite, um animal de carga, e estavam completamente felizes, dormiam cedo, não tinham televisão. Não viam aquelas pessoas maravilhosas, belíssimas, ricas, jovens, belas, famosas e infelizes, depressivas, na verdade. Os fotógrafos só registram os sorrisos. E muitos envolvidos nas drogas, no alcoolismo, no tabagismo, no suicídio. A depressão é a maior causa do suicídio. E nós sabemos da prova difícil que é para o espírito passar por esse período sempre provisório, porque Deus nunca está pobre de misericórdia. Ninguém está fora das mãos de Deus. Maria Santíssima é pessoalmente encarregada de atender aos suicidas. É um tratamento intensivo, de choque, mas que vai nos purificar o espírito para nos elevar mais rapidamente. O umbral que nós temos tanto medo. Nós aqui tentaremos tirar o medo do umbral na tarde de hoje. Quem ficar até o final, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Será salvo do medo do umbral, se nós tivermos tempo de chegar até lá. Então não vamos ter medo mais de ir para o umbral, nem soframos tanto com os suicidas, que serão socorridos sim nas reuniões mediúnicas. Os médiuns doarão fluidos para eles recomporem seu perispírito, e daí a importância da mediunidade com Jesus. Da importância de auxiliarmos como médiuns de apoio, que são tão importantes quanto os ostensivos, doando fluidos, doando a sustentação, as preces para esse trabalho. Então, nada de depressão, mas depressa, ação. Então, nós temos também as causas psicológicas, os conflitos existenciais. Nós temos muitos problemas do nosso psiquismo, e vamos encontrar no Evangelho de Jesus o melhor tratado de psicoterapia. Vai ser o nosso segundo módulo da tarde de hoje, porque nós vamos precisar fazer um pequeno intervalo de 15 minutos para prosseguir. Antes, falaremos um pouquinho das causas espirituais. As causas espirituais da depressão estão realmente muito ligadas. Normalmente, os problemas de depressão estão acompanhados da influência espiritual. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga se eles influenciam em nossa vida, em nosso pensamento e nossos atos. E os Espíritos dão uma resposta surpreendente: mais do que vós supondes. De ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. E eu li aquela pergunta e não entendia. A gente não tem um livre-arbítrio? Como é que os Espíritos é que nos dirigem? Mas eles nos dirigem sim. Porque no Espiritismo nós não dizemos aquele ditado popular: diz-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Nós poderemos dizer ao contrário: diz-me o que tu pensas, e eu te direi com quem tu andas. Então, os nossos pensamentos permitem a influência espiritual, as tomadas psíquicas, os plugues mentais. Nosso orientador diz assim: Nazareno, você sabe por que que existe a obsessão espiritual? Não. Porque nós somos obsediáveis. Porque se todo espírito mau desejasse nos prejudicar, conseguisse, Deus não seria justo, como ensina a doutrina espírita. Nós não conseguiríamos levantar uma igreja, um templo evangélico, uma casa espírita, porque os maus não deixariam. Mas eles só conseguem nos influenciar naquilo em que nós permitimos. Somos nós quem fornecemos as tomadas, o sentimento de culpa, o desânimo, os sentimentos negativos, pensamentos negativos, que são oração ao contrário. Pensar negativo é rezar ao contrário. Quem aqui assistiu o filme O Segredo, levante a mão, por favor. Não é um filme espírita, mas nós poderemos encontrar vários argumentos ali espíritas para justificar a tese. E é super interessante, desse mês passado, a Galileu defende que funciona assim, que a ciência tem como explicar, e o Espiritismo muito mais. Claro que tem algum exagero, não é?